Eu tenho você, já tenho tudo. Quem tem 10 bocas tem nada, nada, nada, nada. 10 segundos ao seu lado é melhor do que estar 10 horas com a pessoa errada. Com você o relógio para, eu te vejo, tudo trava. Beijo seu me leva jovem do céu da sua boca. Se dia ela me perguntar qual fórmula secreta que me faz chamar. Pra mim você foi feita com a receita perfeita, 5 xícaras de amor, 10 colheres de beleza. Você foi feita com a receita perfeita, uma pitada de ciúme, o caminhão de safadeza. Pra mim você foi feita com a receita perfeita, 5 xícaras de amor, 10 colheres de beleza. Pra mim você foi feita com a receita perfeita, uma pitada de ciúme, o caminhão de safadeza. Você mexeu comigo do dedinho do pé a cabeça. Joga a mãozinha pra cima. Com você o relógio trava, eu te vejo, tudo para. Beijo seu me leva jovem do céu da sua boca. Se dia ela me perguntar qual fórmula secreta que me faz chamar. Pra mim você foi feita com a receita perfeita, 5 xícaras de amor, 10 colheres de beleza. Você foi feita, receita perfeita, uma pitada de ciúme, o caminhão de safadeza. Xícaras de amor, 10 colheres de beleza. Com a receita perfeita, uma pitada de ciúme, o caminhão de safadeza. Você mexeu comigo do dedinho do pé a cabeça. Você mexeu comigo do dedinho do pé à cabeça. Tem gente que mexe com a gente do dedinho do pé à cabeça.